8, decola da 10 com curva à esquerda, 119.8 ao controle, 5405 ao transponder ao Rio 5973. Rio correto, reporte pronto. Reportará. Para o táxi, o TAM 3663, com 1137 a bordo, autonomia 340, alternando o Galeão. Gente, 1137 no POB, Índia Alfa, 186, quanto espera, bom voo. Boa tarde. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. Pedro 223, controle, contato radar. Repete a 9660. Vai ter informação, quilo, agora cópia. É, se você captura 17, bombo batata? Vai ter melhor momo ou a gole? É, a gole pode ser. Gente, dá 17 minutinhos, cópia. Salvador, bom dia, Webjet 5826, informação Kilo Cruz 170 para 1950. Web 826, esse é o controle Salvador. Ajuste agora, 1095, voe para Duna, 2000 Duna e ILS X-Ray para o pouso, cabelo. 5826, 1095 Duna, 2000 pés, ILS X-Ray Salvador. Pushback só, né? Obrigado, contato aí. É, poderia confirmar, tem um ruído de fundo? Estou autorizado, reporte táxi. Reportará para o táxi, para o 973. Paulo Chané 6312. Prossiga. Coordenar Recife 350. Informação Kilo, aguarde cópia 6312. Aguardando. Azul 9136, chame Recife, a frequência 12685. Cópia 9660. Prossiga, senhor, escuta. Parte da PT5. Autorizado, Guanambi, uma centena, decola 17, direita, agora levar o apoio direto. Controle 19.8, transponde 5501. Ciente, aprovado Guanambi, centena, conforme. Após a declaração 27, agora a direita, esse gole, levar o CP após, 5501, estranho. Se é correto, parte 5, chame a torre, só aumentar. Parte 1, volta na torre. Boa, Salvador, bom dia, Tripe 5221. Tripe, bom dia. Informação é Terra Lima em 1 minuto, aguardando cópia conquista. Ok, grato. Tá excelente da informação, Kilo. Excelente, escute a Lima, é a base de cópia 5221. Xené 6312, copia. Pronto. Prezado Recife no nível 350, decolagem no zero, curva à esquerda, saída por Caracaju. Controle 198 e o transponder 5505. Recife 350, decola da 10 por Caracaju, controle 198, 5505. 312, correto, reporte pronto. Vai chamar. Solo Salvador, Oceaner 6225, tá no gate 01 para pushback e acionamento. 6225, autorizado, reporte táxi. Terá táxi. Para o táxi, o Rio 5973 com 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. E o táxi Juliette Alfa, ajuste 15, 18, 612. Foi só entendido, Juliette Alfa, ponto de espera? 18, 612. 18, 612, ciente, o Rio 5973. Rio 63, decola 56, controle 1 no 9, decima 8, bom dia. 798, bom dia. Controle Salvador, TAM 3663. TAM 3663, controle Salvador. Contato radar. Tá bom, dia, pode voar da Elta, 3663, após 2000. Livre. Grato. Dado para conquista, nível 200. Decola da 190 com curva direita, subida é agora e transição é igual após DCT. O controle 119.8, transponde 5505, TRIP 5221. Tripe correto, reporte pronto. Vai importar para o push 5221. Passaria do 223, chame o Centro Recife, 1260. 260-2223, boa tarde. Ou bom dia, como queira. É, bom dia. Torre Salvador Rio 5973, ponto de espera da 10, tá pronto. 5973 da Rio, bom dia, alinhar e decolar pista no zero autorizado, 100 graus, 612, nossa. Sente, entendeu, livre, alinhar e decolar o Rio 5973, tenha um bom dia a todos. controle Salvador, Papa Romeo, Whisky Golf Nossa. Whisky Golf, eu acho que esse é o controle Salvador. Acione identificação, a chegada é Amã, pista 10, ajuste no 015. Acione identificação, a chegada é Amã, pista informação Whisky Golf Nossa. Possível, está em contato radar, quando pronto, descer para 6.000 com 1.015. Quando pronto, 6.000, Whisky Golf Nossa. Pessoal, o Chaler 6225 para o táxi, PB98, estou no 24 horas e meia, perna com fins. 4 horas e 30, com fins, confirme o PB? PB98. Afirmativo, 6225 Chané, via Índia, no ponto de espera 1086, altímetro no 015. Índia, ponto de espera 1086, o Chané 6225. Paquilo, prossiga. Gente, lembra Paquilo, 310 Recife, formação em curso é Lima, Água de Cobra. Salvador, bom dia, o TAN 3304, está no guia 10, sente na informação, quilo 360 Brasília. TAN 3304, Brasília, Lima, informação 1. Em curso agora, aguarde copa número 2. Guarda no copa número 2. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6311. O Rio 5973, decolada 01198, boa viagem. E 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Um no Xané. Não conseguiu contato com o centro em 1935, senhor? É, 198 com controle aqui, 1-9-8. 198, boa. Até já. Papai Tango Lima, Papaquilo, pronto para cópia. Lima, Papaquilo, Salvador, Recife, 310 o nível, Eucarisco 58 a rota, decolagem da 17. Primeira curva esquerda, prefiro sair da Pulca, transição Caju. 5477 no transponder, o controle em 1-9-8, bom voo. Torre Oxaner 6225, está pronto no ponto de espera da 10. No zero, bom dia, Aline Decola 6225, vento 120 graus com 612 nós. Aline Decola 6225. Controle Salvador, é o Papatango, Whisky que está no uniforme, bom dia. 8612, o Limpa Paquila. Paulo, é o ABC 9660. Prossiga. O Abaeté, é o 4861 ou 9660? 9660, senhor. É que nós foi copiada a nossa autorização para Guanambi, ok? Nós estamos no 45, e só que nós vamos ter uma demora um pouco ainda, antes a gente vai antes dos 45, né? Então, por volta para as 9, previsto para as 9, vamos chamar antes de 45 que 40. Porque é o seguinte, está faltando dois passageiros que se atrapalharam e não chegaram aqui no hangar ainda, ok? Aí a gente volta a lhe chamar para a nova autorização. Gente, é o ABT 9660. É, já tinha copiado a autorização? Já tinha copiado. Transponder 5501, ok? E a nossa saída é igual a levar, decola da 17. Afirmativa, agora estou vendo aqui com um colega. É, o ABT confirmando a mensagem. Está aguardando dois passageiros e a previsão de saída é? Aqui aos 15 a 20 minutos, senhor. Se não, nós lhe chamo daqui a 20 minutos de dor. Aos 20 a gente lhe chama. Afirmativo, quando o plano de pressionamento chama a torre 108612, é o Abaeté 9660. Bom, então, senhor pode considerar aí a nossa autorização e manter o 5501? Afirmativo, permanece a autorização a centena Guarambi 5501 no transponder, a saída também. Ok, muito obrigado, senhor. Nada. Paulo, bom dia, C3160, autorização Curitiba. Tá, ok, nós vamos fazer mais uma correção junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Muito grato, mantenha a frequência. Tá, informa. 304, pronto, cópia. Estacionado, parte 3, com 07, POB, autonomia 5 horas e 15, alterna conquista para táxi. Pronto, cópia, 3304. Estive tendo 3304, mais 30 segundos. O tráfego chamou para o táxi. Baité 4861, está com 07, POB, 5 horas e 15, alterna conquista, parte 3. Ativa vai ser 4861 na decola da Delta ou da cabeceira 10? Oceano 225, este é o controle Salvador, contato radar. 6225. Quilo 4861 da Baeté, o altímetro no 0 no 5. É aquilo, 4861. Antes, para a pouso em Salvador, a torre acaba de nos informar que está visual e no momento não está chovendo. Salvador Brasília, autorizado 380 via UP Zulu 17. Decolagem 10, primeira curva direita, preferida saída gola e transição ao fito. Aciona 5513 no transponder, 1198 é o controle, TAN 3304. 380 aprovada, Zulu 17, gole ao fito, 5513, 198, TAN 3304, vai chamar quando o próximo pushback, acionamento na 10. Afirmativo, cotejamento correto. O ABC 4861 no... é o solo voltando? Escuta, prossegue. Foi copiada a saída, gol, levar o direto, é... essa fica melhor mesmo ou pode ser a Momo Vatap? Essa tá ok pra gente. Tá ok então. Então, cruza Alfa na Taxway Delta, no ponto de espera Taxway Delta, chama a torre, 1086. O ABC 4861. A Delta 1862, obrigado. Salvador, bom dia. O Azul 4299 para autorização Campinas. Azul 4299 Campinas, é o número 2 para a cópia. Aguarde 360. Guardará. Bom dia, vai ter 4861. Mantenha o ponto de espera da Delta, vai ter 4861. Está mantendo, 4861. É 4861, pista 10, aliás, manter. Ali manter 10, 4861. São 3163, em coordenação junto ao centro Recife, mais alguns instantes para o copo, ok? Ok, é possível coordenar o 300 devido à restrição operacional, senhor? Afirmativo, 300 é o nível que será coordenado. Sim, obrigado. Centro Recife no 2685, obrigado, um bom dia. Dia. Na Baeté, decolagem autorizada, 100 graus com 4 nós. Autorizada decolagem 4861. Para 2000 pés. Para 2000, 6311. Whisky Golf Oscar, desça para 4000. Para 4000, Whisky Golf Oscar. 14 Salvador, bom dia, gol 1888, ciente da informação, quilo. 1888, controle, desça para 7000 com ajuste 1095 na chegada Mari, gol 1888. Para 7000, convire 15 na Mari, 888, obrigado. Tudo confirmando é 1000 pés de Manati? Número 3, cópia, aguarde. 6302, portão 3, pushback acionado. Estimativo, Xené 6302, o portão está livre, reportar. Pushback autorizado, reportaria o táxi, obrigado. 31163, pronto, cópia. 31163, prossiga. 31163, Salvador Curitiba, autorizado nível 300, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à direita, pesquisa saída da El, Leda, após Leda, direto posição Sagaz, onde intercepta o Istero via para o Whisk 58. 5514 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 8. Tá 3163. Autorizado Curitiba no 300, conforme a rota aplaudiu, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Sagaz. 7-7-3-5-8, controle, o TAN-3-1-3. Protegimento correto, reporte quando pronto, pressionamento push. O TAN-3-1-3. Chama pronto, 3-1-3. Salve Salvador, bom dia, perdão pelo atraso, objeto 5826 livrando a sua escuta agora. Afirmativo 5826 do web, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando instruções. Previsto o portão 09. Devido à movimentação no pátio, não será possível ingressar agora. Mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette. Antes da Juliette, aguardando 09, sem problemas, objeto 5826. Azul 4299, pronto para cópia? Pronto para cópia. Azul 4299, Salvador Campinas, 360 é o nível autorizado, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda. Após Leda, direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Zulu 1-6. 5474 é o transponder. O controle em 1 no 9 decimal 8, 109.8 é o controle, azul 4299. Copiou autorização, Campinas 360, decola na 10, curva direita, sobe da El, Leda, após bridge, intercepta Upper Zulu, 1-6, responde a 5474, controle 109.8, obrigado. Correto, 08, o portão é ponto quando pronto para acionamento, puxou, azul 4299. Chamará. Salvador, TP 5221, com 44 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. TP 5221, tem táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera 886, altímetro 10, 15. E Juliette Alfa, ponto de espera 886, estado 615. Alfa Tango Tango, reporte quando pronto para o táxi. Mike Curvito, copia. Mike Curvito, Salvador Manati, mil pés, decolagem da 97, primeira direita, corredor Axé, 0125 no transponder, 109.8 ao controle. PLB? 03 a bordo, pátio 4, faça um cheque no equipamento rádio, que a mensagem está um pouco baixa. Quando pronto para acionamento, chama a 2-186, Mike Curvito, bom voo. Vou checar o trem, chama a torre, 1-186. Sente, chama a torre, 18-6, obrigado, boa. Boa. Whisky Golf Oscar, está autorizado a aproximação ILS. Ok, autorizado a aproximação ILS, Whisky Golf Oscar. Meia dúzia. Através do 6-12-3304. E frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5. Boa. Controle, voo 1888 após maré. Vai precisar voar um pouco mais à esquerda ali para livrar, antes de TAP, para poder livrar uma formação. Positivo, capitão. Vamos descer para 4000 pés. 4000, voo 1888. Afirma. Estou liberando a restrição de altitudes à frente. Gente. Via Índia no ponto de espera 2-6-8-6, altímetro 1-0-1-5. E aí, dia 18 meia, ponto de espera, comigo 15, muito obrigado, senhor. Aguardando autorização de pouso, Xanar 631. Torre, o Mike é corrido, melhorou agora a recepção? Agora sim, alto e claro, pátio 4, acionamento autorizado, chame táxi, é corrido. Chamaram para o táxi, é corrido. Chegou aqui não, companheiro. O Chanel 6311, cheque o trem de pouso, pista 10 livre, 100 graus, 49, 1015, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem baixado e chegado, 6311. Agora ninguém está comigo não. Repita aí. 3 3 0 4 copiou o solo? Negativo, senhor. Continua o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 2806, altímetro no 0 no 5. Juliette Alfa, ponto de espera 286, 3304. Confirma, era nova, chamou para o pushback? TAN 3 1 63, no 07. Afirmativo, mantém a posição, aguarda instruções, prevista aí, previsão de mais 3 minutos no máximo. Oxanete 5826, após a passagem do Airbus da Santos, se dirige ao ponto de espera, está livre, ingresso via Juliette 09 ao portão. Esquitando o uniforme, cruza a linha do litoral, próximo à ilha de Maré, voa sobre a água agora, desça para 2 mil pés. Para 2 mil pés, esquitando o uniforme. O Gol 1888 está voando para o 025. Positivo, livre. Nós também prontos, pushback acionamento na 8. Afirmativo número 2, aguarde. Na escuta. Ciente, o eixo Golf Oscar está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Vamos checar o trem, chamar 1118, meia dúzia, câmbio. 1118, meia dúzia. Muito bom dia, o eixo Golf Oscar. Meu cordial. Papa Romeo Whisky Golf, estabilizado localizador a 4 milhas do loco do marcador de teste, vai reportar baixado, checando. Gente, aguardando o cheque de trem no marcador Whisky Golf Oscar. Positivo, a intenção é no externo e cancelar e pousar na 17, autoriza? Autoriza, chame para o cancelamento, Whisky Golf Oscar. Golf Oscar. Oxenai 6312, está pronto? 6312, afirmativa. Aliar e manter, pistão no 0, 6312. Aliar e manter. Pronto, o ponto de espera, o TAN 3304. A gente mantém o ponto de espera, 3304. 88, mantendo a proa 025, para sua informação, tráfego posição de 1 hora, 19 milhas, rumo oeste, um bandeirante, passa ao 075, subindo para o nível 100. Gente, Gol 1888, obrigado, não tenho mesmo movimento, nem visão. Gente. O Esquitame Uniforme está autorizado, ILE. Reportará no LOC o Esquitame Uniforme. O Xenemia 312, decolagem autorizada, pista 10, 80 graus, 4 nós. Decolagem autorizada, 6312, BR. Passou externo, já cancela, velho. Acertou a curva direita, é para a base pela direita da onda 7, o Whisky Golf Oscar. Ponto, plano cancelado ao Zuno 8, inicia a curva à esquerda da presente, para uma base pela direita no 7, checado no final no 7, Golf Oscar. Golf Oscar, repórter a checar. Bom, foi Tango Tango na escuta. No 888, superou o tráfego informado. Ok, muito obrigado. Tango na escuta? Tá na escuta, prossiga. Pátio 3, a intenção é decolagem da cabeceira 1-0 ou do Taxi Delta? 1-0, tá pronto pro táxi, 4 a bordo, 5 de autonomia, tá na Salvador, Alfa, Tango Tango. 4 a bordo, POB? Afirmativo. Alfa Tango Tango tem livre táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1086, altímetro 1-0 no 5. Tem esse livre táxi, Juliette, Alfa, ponto de espera, 262, Tango Tango. Lima para Vaquilo, quando pronto para acionamento, torre, 1086. 10 milhas, depois a gente já curva direita. Ok, quando tiver condições, rua Duna. Gente, obrigado.